1900. Boa tarde, 6314, prossiga na Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 6314. Vista para 2000 bens autorizado LS e reposto estabilizado. 2000 chamarão estabilizado no 807. Frequency 118, this is 905. 895, como 076, tchau. Condor 076, clear to land runway 10, wind 120, degrees 110. Clear to land 10, check. Ok, perdão, Fox Tango Oscar para Barra Grande, ou no meu pé, é isso? Fox Tango Oscar, está autorizado para Siri, Barra Grande, ou no meu pé, a rota direta pela linha do litoral, decolando a 17, curva à direita para o corredor Axé, transponder é 55. Perdão, o transponder será o 0145 e o controle 1935 antecipado. Tango Oscar, correto, apenas por gentileza troca o transponder 01174, ok? Tá no pátio da Bata, qual o POB? Overground at 18, leaving at 2 right and go back to ground, jump to on this small 9-9. X-Ride 119, call 076. Prossiga, Charlie Alpha Tango. Para a cópia. Condu 076, taxi approved via Alpha, and call me again before taxi with Juliet. For Alpha, and we call you again before Juliet, Condu 076. Vitor India, Juliet, pronto para cota 1 no meu pés para Cairo? Atraso, vou informar. Porém, antes de iniciar a descida, está no espaço aéreo Charlie. Informe aí esse controle. Olá, super. Frequência livre. Funcionadora, 2406. 24065, chame Recife. 13325, alterne 1251. Confirma, por favor, 13325, 1251. Mike Foxtrot, Serra, prossiga. Gente, está passando para que nível? Está autorizado 050, chegada mar e voo na proa de TAP e acione código 0230. Call 076 approaching Juliet. Clear to join the Juliet to gate number 11. 1-1. Juliet to 11, call 076. Solo 21, direito no 219. Direito 219. Dois mil pés, ajuste no 01, reporte estabilizado. Para 2000, a 09, para estabilizar, para o 4, né, 2? 07, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Positivo, e Alfa aguardará antes da Juliette. 207. Índia Juliette, está autorizado para Cairu, no meu pé, isso, a rota direto. Decola da 17, com curva direita para o corredor Axé e Caixa Pregos, transponder 0160, controle 1935. Quanto é? Costa. Dali ao patão, confirma o equipamento. O Vitor e a Juliette, correto o cotejamento, chame a torre 1895 para acionamento. Qual é o PLB? Zero único, bom voo até o regresso, o QNH 1011. Mantenha 500 pés, Fox Tango. 500, mantém, Oscar. Charlie Alfa Tango, equipamento. Ok, só para tirar dúvida. E boa tarde, autorizado acionar a gente, tá? Whisky Kilo Zulu, Uno Mil Pés, Cairo Lorenzo, aprovado direto. Recola da Uno 7 com curva direita para os corredores Axé e Caixa Pregos. Transponder 0162, controle em 1935, cotejo. Kilo Zulu, cheque o rádio e aguarde para o novo cotejamento, ok? Aguarde. O gol no 807, ingresse Juliette, portão, perdão, remota 1-2. Juliette, remota 1-2, no 807. Os Kilo Zulu, por gentileza, repita o cotejamento, a transmissão foi entrecortada e muito baixa, ok? Correto, Zulu, no pátio 401, único a bordo, confirma. Ok, a torre 1895, QNH-1011, bom voo até o regresso. ...4462, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 1895, 4462. Atingi 060, gol no 3-1. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1, reposto estabilizado e LS. Estabilizado, desça para 2.000, na 3.000. Torre Salvador, azul 4462, sinal baixado e checado da 1.1. 4462, pouso autorizado, cabeceira 1.0, vento 1.30 graus, 11 nós. Deu livre posição no zero, azul 4462. Torre Salvador, azul 4462, final normal da 1-0, baixado, checado. Entendeu? Livre pouso, confirme. Entendeu certíssimo, livre pouso. Obrigado. Tango pro da rotatória, intercepta final da 1-7, chame 3 milhas fora. Está na rotatória, pessoal, já com o campo, pro da 1-7, chama 3 milhas fora. Copiado, atento ao Vitor e Juliette, para prosseguir com o número 2 e no ponto de espera, aguardando para ingresso o Whisky Kilo Zulu. Não entendi, não entendi. Ok, ciente, aguarde ainda. Vitorinho e Juliette, aguarde. Temos aproximação da Embraer da Azul. Foxtrot, é. Google, tá aqui, 1-0-1-1, mais confiança. Juliette, no ponto de espera, tá pronto? Ok, está autorizado a linha aí decolar. Tem condição de linha aí decolar sem parado? Está autorizado. Informa o vento, 120 graus, 11 nós. Autorizado a linha aí decolar da 17, o Vitor Índia Juliette. O 649 livre acionamento no 2, chame para o táxi, o altímetro Miosa. Chama táxi segundo 649. Tá, ponto, Paca. Ok, sim, tá, guarda pista livre. Positivo. O 4462, colou os 29 direita, 121 decimal 9. 219. Charlie Alfa Tango, tem livre pouso, pista 107. Vento 130 graus, 11 nós. É, solicitando push, confirma. Confirma, parte 3, se tiver questionamento, 249. Autorizado, chame táxi, trip. Salvador, boa tarde, 4462, ingresso. Vitorinho Juliette, boa tarde. Mantenha mil pés, corredor Axé, reposto fora da barra. O número Axé, reposto na farol da barra, viu? DBCA, senhora. Ok, sim. O Oscar traça posição de 11 horas no rumo nordeste, passando 4 mil pés em descida para 2, em Brasília. Correção, Xingu. Ah, direito da pista. Ok, na direita ainda iria conflitar, ok? Prossegue então, pouso na 17, após taxi a baixa altura, até o passo 5, o Charlie Alfa Tango. O Estiquioso vai observar o helicóptero aproximando, após ali mantém na 17. Fox Tango. Gente, se eu a 1.500 pés, a livrando da CPR, e os tráfegos que voam no corredor, acha pregos, mantém essa altitude no nível oposto. Se vai manter essa altitude, fique atento aos tráfegos evoluindo na área. Frequência livre. Sobre voo 240, plano Yankee, decola da cabeceira 10, com curva direita, pela subida da El, em seguida para Leda e direto para Ilhéus. Transponder é 5025, controle 119, decimal 35, corteja. Autorizado 240 para Ilhéus. Colagem da 1-0 com curva direita. Saída da El, Leda, depois de Ilhéu. Transponder 5025, controle 1935, outra, né? 6327. 6327, correto, chama para acionamento, portão 1. Chamará para posicionamento, 6327, portão. Solo Salvador para o DAC 35241, está com 60 a bordo, autônomo de 3 horas e meia, alternativa aí, Patinho, pronto para o DAC. 60, 3 horas e 30, Ipatinga, qual o indicativo de Ipatinga? Serra Bravo, Índia Papá. Serra Bravo, Índia Papai, ok, táxi lentamente pelo pátio 3, chame na saída do pátio 3. O 35241. Visibilidade, chamar na saída do pátio 3, 35241. Hotel Lima Tango, já copiou? Ok, chame 1219. Negativo, prossiga. Qual é a posição? Aracaju, 75 Aracaju, qual é o... a autonomia, por gentileza? 2028. Mike Fox Zero. Chame Torre 1 no 8, decimal 95, Mike Fox Zero. Mike Fox Zero. Salvador, boa tarde, 3255 da TAM, formação November 340 para Porto Seguro. É... 3155 para Porto Seguro, é isso? Negativo, é para Guarulhos. Guarulhos, 340, aguarde, é o número 2 para a cota. Obrigado. 5241 está livre, prosseguir via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895, boa tarde. O azul 4462, observe o trip saindo do pátio 3, assim que ele tiver liberado a Juliette, ingresse via Juliette, portão 3. Agradeço a espera. Salgo no 396, livre. No 396, prossiga na Alfa e chame antes do táxi Juliette. Alfa da Juliette, vou na 396. Autorizado a linha e decolar, pressão 10, vento 14, 0 graus, 10 nós. Autorizado a linha e decolar, o voo 649. No 396, ingresse via Juliette, portão 7. Gente, ingresse via portão. Pelo portão 7 via Juliette. Apenas tem informação aí, né? Nosso pouso, a cruzar a cabeceira e a gente tem informação aqui de um transponder ligado, provavelmente ali no pátio da pista ali da cabeceira. Ok, estou ciente, desce um helicóptero ou no pátio 4 ou tem um heliponto agora ali na final do ano 7, ok? Ah, tá já, só pra informar, pra gente divulgar. Ok, agradeço a informação. Ok, sim, Tango Índia Bravo, me chame fora do solo, ok? Fora do solo. 5 na escuta, para cópia? Prossiga, senhor. Tá 3155, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, a primeira aerovia Amper Zulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Dael, Leda e Eudes. O transponder é 5037 e o controle em 119.35, Cotege. Autorização 340 aprovada, Zulu 44 para Guarulhos, decola da 10, curva direita Dael, Leda, Eudes, 5037, 1935. Tá 3155, correto, 5037 ao transponder, chama para o acionamento no portão 9. Encontrar acionamento a 3155. Ah, ok, tá livre, prossegui aí para o hangar da Baitena, papá, o Mike Fox Sierra. Ó, estacionar a frequência livre, boa noite. Trip 5241, vento no 40 graus, 119, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, pistão no zero, 5241. O outro, Papatango Hotel Limatango, prosseguindo com os dados. Você vai prosseguir então para Ilhéus, ok? Ilhéus a 500 pés, vai decolar do, da Enrimar e confirmando a altitude é a 500 pés. Departure and Caju transition. Transponder 5043 and departure control frequency 119.35. Feedback, please. Okay, so we got the flow level 190 Tierra Caju, Vago 677, depart runway 10, well performer. Book a departure, Aracaju transition. Squawk 5043 and departure at 119.35. Trip 5627 is ready for partial start on I-33. Trip 5627, your readback is correct, clear to push back and start up on apron 3, call me again for taxi, QNH now 1011. Well, call 5627. Solo, esse é 6327 no portão 1, pronto para o posicionamento. Oceané 6327, autorizado o acionamento no portão 1, chame para o táxi, altímetro 1011. Livre de posicionamento, portão 1, tomara para o táxi, 6327. É o Força Aérea 8904, é isso? Qual o indicativo de chamada? Ok, APA 04, 500 pés para Ilhéus, qual é 500 pés para Ilhéus? Visual para Ilhéus, qual é o nível? Terminal 4710, chegada Mari, identifique e desça até o 050. Mari, até o 050, terminal 4710. Ok, o APA04, autorizado então Salvador Ilhéus com sobrevoo e pouso no esquadrão de caçadores, 500 pés, decolando da 10, fará curva à direita para o corredor Axé, a linha do litoral sul, em coordenação com a torre em 1895 e o controle em 1935, cotege. E o transponder, perdão, 5027. Obrigado, senhor. Está presente do...